Atenção, rede! Atenção, ouvintes! Começa agora para todo o Brasil! Interligando você com o melhor do autêntico forró. Sem essa de I love you, não vem com essa de my life. Forró sertanejo. Eu vejo o tempo passando e cada vez me apaixonando mais. Forró pé de serra. Forró pesado, a moçada se assanha e ninguém quer ficar parado. Forró universitário. Sua chance passou e o amor acabou e eu não sou mais teu perdeu. A forrosar com a gente. No ar. O Brasil inteiro ligado. Central do Forró. Apresentação: Coronel Ojuara. Abre a reguela que tá começando mais um Central do Forró. Aqui pela sua emissora de rádio número 1, aqui pela sua emissora de rádio favorita, aqui onde você curte e se apaixone, é aqui o meu, seu, nosso Central do Forró no ar, nem mais um final de semana, meu filho. Seja muito bem-vindo e seja muito bem-vinda, meu irmão. Tá chegando música porque é o Central do Forró, se é o Central do Forró tem que ter música. Metido e amostrado com coração vagabundo, meu filho. A cunha, rum! Esta ostentação vem do tempo do meu amor. E agora o coração vagabundo faz pra você. Vem comigo assim, ó. Meu avô era assim, o meu pai também. Hoje sou eu que tô passando bem. Porque eu ando de carro zero importado. Quando chega as gatas, correm pra cima de mim. Aí não dá outra. Eles vão ter que me engolir. Se tô bebendo, tô pagando. Só puxa as notas de 100. O que é que tem não é da conta de ninguém. Se tô luxando, ostentando, curtindo o meu harém. Fale quem falar, não devo nada a ninguém. Se tô bebendo, tô pagando. Só puxa as notas de 100. Mas tem gente que ignora. Falam que sou do tipo metido e amostrado. Só porque eu ando de carro zero importado. Quando eu chego as gatas correm pra cima de mim. Aí não dá outra. Eles vão ter que me engolir. Se tô bebendo, tô pagando. Só puxo nota de 100. O que é que tem não é da conta de ninguém. Se tô luxando, ostentando, curtindo o meu harém. Fale quem falar, não devo nada a ninguém. Se tô bebendo, tô pagando. Só puxo. O que é que tem não é da conta de ninguém. Se tô luxando, ostentando, curtindo o meu harém. Fale quem falar, não devo nada a ninguém. Tô bebendo, tô pagando, só puxo nota de 100. O que é que tem não é da conta de ninguém. Se tô luxando, ostentando, curtindo o meu harém. Fale quem falar, não devo nada a ninguém. Eita, coração vagabundo! É! Não devo nada a ninguém. Ô, Juara! Vem dançar com o DJ Henrique, o top DJ do Piauí. Eu tô curtindo a vibe com o meu som ligado. Chegou a Patricinha da cena da embaixo. Ela ficou pirada com o meu paredão. Agora toda hora é da cena até o chão. Se eu desligar o som, ela faz cara de choro. Se eu ligar o som, ela vem dançar de novo. Acho que a Patricinha já ficou no grau. Só quer ouvir meu som, pau. Eu tô curtindo a vibe com o meu som ligado. Chegou a Patricinha descendo até embaixo. Ela ficou pirada com o meu paredão. Agora toda hora é descendo até o chão. Se eu desligar o som, ela faz cara de choro. Se eu ligar o som, ela vem dançar de novo. Acho que a Patricinha já ficou no grau. Só quer ouvir meu som. Pau, pau, pau, meu som é pau. Olha aqui que meu som é pau. Patricinha descendo até embaixo. Ela ficou pirada com o meu paredão. Agora toda hora é descendo até o chão. Se eu desligar o som, ela faz cara de choro. Se eu desligar o som, ela vem dançar de novo. Acho que a Patricinha já ficou no grau. Só quer curtir meu som. Pau a sua, tu me ligar de madrugada. Depois de tudo que me fez, não dá pra acreditar. E ainda quer ficar comigo e outra vez tentar me dominar com seu veneno. Lembra dos lugares, festas e viagens, eu deixei de ir por causa de você. Lembra daquela amiga gata que você me apresentou. É com ela que eu tô fazendo amor. Perdeu seu time, time. Quer me encontrar, vai na balada Prime. Na área VIP com as top damando. Whisky, bonde, caixando. Perdeu seu time, time. Quer me encontrar, vai na balada Prime. Solteiro sem ninguém pra atrapalhar. E você de blá, blá, blá. Perdeu seu tempo, tchau. Vou desligar. Quem me encontrar vai na balada Prime do GL, hein? Combinado. CP e GL, na melhor balada do mundo. Que cara de pau a sua, me ligar de madrugada. Depois de tudo que me fez, não dá pra acreditar. E ainda quer ficar comigo e outra vez tentar me dominar com seu veneno. Lembra dos lugares, festas e viagens, eu deixei de ir por causa de você. Lembra daquela amiga gata que você me apresentou. É com ela que eu tô fazendo amor. Perdeu seu time, time. Quer me encontrar, vai na balada Prime. Na área VIP com as top derramando. Atrapalhar e você te blá blá blá. Perdeu seu time, time. Quer me encontrar, vai na balada Prime. Na área VIP com as top derramando. Whisky, vodka e chandon. Perdeu seu time, time. Quer me encontrar, vai na balada Prime. Solteiro sem ninguém pra trabalhar e você te blá blá blá. Perdeu seu tempo, tchau. Vou desligar. Alcinha preta. Coronel Ojuara. Como é que você ainda tem coragem de falar comigo. Além de não ter coração, não tem juízo. Fez o que fez e vem me pedir pra voltar. Você não merece 1% do amor que eu te dei. Jogou nossa história num poço sem fundo. Destruiu sonhos que um dia sonhei. Quer saber? Palmas pra você. Você merece o título de pior mulher do mundo. Agora se está aí de camarote, eu bebendo gela, tomando cirote, curtindo na balada, só dando virote. Você de bobeira sem ninguém na geladeira. Agora se está aí de camarote, eu bebendo gela, tomando cirote, curtindo na balada, só dando virote. Você de bobeira sem ninguém na geladeira. Pra aprender que amor não é brincadeira. Assiste aí de camarote, eu aqui no Vila Mix. Como é que você ainda tem coragem de falar comigo? Além de não ter coração, não tem juízo. Fez o que fez e vem me pedir pra voltar. Safada, não é curtindo Wesley Safadão, coisa boa, meu filho, bom demais, aqui no meu, no seu, no nosso central de forró, ah, coisa boa, né, meu filho, né, homem, exatamente, doutor, então, vamos que vamos, e abre aí essa gota aí, homem, sim. Central do Forró, e aí você e a gente sempre junto e misturado, curtindo o que é melhor do forró. Ai, que hora que eu vejo a engajadinha da mamãe, e aquela coisa todinha, E o véi, sempre lembrando a você que é sempre bom estar aqui na sua companhia, e mais um final de semana, então... Não esquece, pessoal, não esquece que você tem um encontro marcado com o Coronel Ojuara, né? Com o Central do Forró, que se vê mais safadinho, né? Desse meu nordestão, velho, fora, minha filha. Então, fica tudo combinado. Você, chegou ao final de semana, já sabe, corre pro radinho, ó, e sintoniza na melhor, né, meu filho? Sintoniza na melhor, sintoniza na mais, porque você vai encontrar por aqui o coronel, minha filha, o coronel botando tudo pra dentro devagarzinho. Então, chegando pra você, cavaleiro do forró, porque aqui o forró não pode parar, filho das costas oca. Bora, meu filho, acorde! Tem coisas na vida que a gente não perde, a gente se livra. Ah, tempo conserta tudo. Ninguém perde, pode esperar. O desprezo que você me deu, as noites que me fez chorar. Se foi como folha ao vento, voou pra bem longe de mim. A dor e o meu sofrimento aos poucos foi chegando ao fim. Eu não tenho certeza se deixei de te amar. Só cansei de dar amor e você me dá gelo. Dói levar gelo. De tanto você pedir pra eu deixar de apelar, criei vergonha na cara e resolvi mudar. Segui seus conselhos. Sabe aquele gelo que você me deu? Eu tô tomando ele na balada com esse Red Bull. Eu tô tomando o teu gelo com esse Red Bull. Tomando ele na balada, joga a mão e grita rum. Eu tô tomando o teu gelo com esse Red Bull. Eu tô curtindo com a galera e dando vaia pra tu. Eu tô tomando o teu gelo com esse Red Bull. Eu tô curtindo com a galera e dando vaia pra tu. Tá passando, então respeita. Joga pra cima e vem. Vai. Sucesso, Cavaleiros do Forró, gelo na balada. Único gelo que não derrete. Vai. Coronel Ojuara. O mundo gira, o mundo dá muitas voltas. Nada melhor do que um dia após o outro. Vem com Home e mata assim. Desculpa, CDs. Quando eu tinha uma moto, ela me dava gelo. Eu não queria assanhar o cabelo. Mas o mundo gira, o mundo dá voltas. Vendi minha moto e comprei um Corolla. Ela pirou, quando entrou no Corolla do amor. Pirou,

silêncio os pensamentos, mergulhar nas águas dos teus sentimentos, entender os segredos da fonte do amor que me rejuvenesce. Assim eu pudesse ser o que você queria, dois apaixonados numa sintonia. Mas eu não desisto de buscar a fórmula de amar. Me ensina a te amar do jeito que você merece, do jeito que você merece, do jeito que você merece. Coronel Ojuara. Eita, que essa vai pros cabas que tem a chinerai. Tá doido pra andar de chinerai pra ir pro forró, atrás do forró sacode. Simbora! Ei, mãe, fala com a vovó aí. Ela é aposentada, mãe. A senhora também é, né? E ei, mãe, preciso de 3 mil reais. A galera tá montada, mãe. Quero comprar minha chinerai. Todo mundo aí, vamos lá! Todo mundo tem chinerai. Meus amigos têm chinerai. Minhas solegas têm chinerai. Minha novinha tem chinerai. Conheço o tal de DJ chinerai. Sacode, sacode! De volta com mais um Central de Forró na nossa segunda parte. Oh, coisa boa da gota serena do pico. Exatamente, doutor. E pois vamos de forró, porque aqui o forró não pode parar, meu filho. Aqui é o Central de Forró. Então vamos acunhar forró, meu filho. Acunha, bexiga lixa. Thank you. cara que sou eu quem vou partir. O que a gente construiu não é preciso dividir. Fizemos tantos planos, compramos tantas coisas, mas o amor é longe disso. Precisamos de um tempo em relação a nós dois. Depois decidimos um final. Espero que seja um final feliz. Se o nosso amor se acabar, eu de você não quero nada. Pode ficar com a casa inteira. Preferiu ganhar o mundo e perdeu, perdeu a chance de ser feliz. De ser feliz. Enganou o amor da sua vida, ganhou fama de bandida e perdeu, perdeu a chance de ser feliz. Você foi e eu fiquei numa rotina, bebendo e chorando e sem autoestima. Dei a volta por cima. Como é que você tem coragem de falar que fez uma bobagem e agora quer voltar? Descarada, sem noção, tá pensando que eu vou te perdoar? Sei que é feio, palavrão, mas você tá me obrigando a falar. Você me abandonou, me fez sofrer e quer voltar. Vá, vá, vá se lascar. Olha a cara lisa, se acabando de chorar. Preferiu ganhar o mundo e perder.

tudo som nos meus teclados. Eu vou é só lá, biju. Tenho muito gado no pasto e um bolso cheio de dinheiro. Quem foi que chegou? Olha que eu tenho uma Hilux, uma Maroc e uma Pajero. Quem foi que chegou? O Playboy fazendeiro chegou, menino. Olha que eu moro na cidade, mas no fim de semana vou pra minha fazenda fazer aquela farra. Convido a mulherada só do tipo paniquete. Vai rolar uísque, cerveja bem gelada. O paredão ligado, as minas dessa até embaixo. Mandei matar um boi pra fazer aquele churrasco. Aqui é só sossego, é só tranquilidade. Eu sou o fazendeiro que mora na cidade. Tenho muito gado no pasto e um bolso cheio de dinheiro. Que foi que chegou? Olha que eu tenho uma Hilux, uma Maroc e uma Pajero. Que foi que chegou? Tenho muito gado no pasto e um bolso cheio de dinheiro. Quem foi que chegou? Olha que eu tenho uma Hilux, uma Maroc e uma Pajero. Quem foi que chegou? O Playboy fazendeiro. Academia Coative, eletroação musical. Olha que eu moro na cidade, mas no fim de semana vou pra minha fazenda fazer aquela farra. Ouvindo a mulherada só do tipo paniquete. Vai rolar uísque, cerveja bem gelada. O paredão ligado, as minas essa até embaixo. Mandei matar um boi pra fazer aquele churrasco. Aqui é só sossego, é só tranquilidade. Eu sou o fazendeiro que mora na cidade. Tenho muito gado no pasto e um bolso cheio de dinheiro. Quem foi que chegou? Olha que eu... Uma Maroc e uma Pajero. Tenho muito gado no pasto, o bolso cheio de dinheiro. Quem foi que chegou? Olha que eu tenho uma Hilux, uma Maroc e uma Pajero. Quem foi que chegou? Tá todo endinheirado, tá vendo aí? Também tocou pra gente essa rodada. Lá em cima tocou as coleguinhas, não foi, meu filho? Meu violão em nosso cachorro, vai música aqui, só vai. Mônica, menino, tu só escuta aqui no Centro do Forró, o melhor do forró. É bom demais, homem, oh, coisa boa. É, meu fiel, central do forró, cê é bom demais, ó. Então, vamos de forró, porque aqui o forró não pode parar, meu filho. Afinal, é o quê? É central do forró. Vamos, meu filho. Eu sou Maputo, gosto de forró. Sou raiz, sou verdadeiro, eu sou brocoió. Eu sou Matuto, gosto de forró. Sou raiz, sou verdadeiro, eu sou brocoió. Eu sou Matuto, gosto de forró. Sou raiz, sou verdadeiro, eu sou brocoió. Eu sou Matuto, gosto de forró. Sou raiz, sou verdadeiro, eu sou brocoió. Sou preso ao livre, feito passarinho. Também tenho no ninho razões pra voltar. Sou brocoió, o meu peito encerra. Cheiro e sabor da terra, que é o meu lugar. Eu sou Matuto, gosto de forró. Sou raiz, sou verdadeiro, eu sou brocoió.

atrás. Aumente o volume entre as grandes rádios do mundo. O Brasil inteiro ligado, Central do Forró. Chego no seu cobertor. A gente tem que se aquecer de novo com a mesma garra. O nosso beijo já perdeu a graça, não tem mais calor. A gente tem que encontrar um jeito de arrumar a casa. Se ligue aí que eu tô te dando a deixa pra reconstruir a nossa união. Mexer na brasa, açoitando fogo, pra aquecer de novo a nossa paixão. A gente tá perdendo muito tempo, assim na base do sol, você, você for. Eu te convido pra tentar de novo, em nome desse amor. Se separando um do outro vai ser igual a sofrer. Temos tanto pra viver. Dividindo o coração da gente é que vai aconchego no seu cobertor. A gente tem que se aquecer de novo com a mesma garra. O nosso beijo já perdeu a graça, não tem mais calor. A gente tem que encontrar um jeito de arrumar a casa. Se ligue aí que eu tô te dando a deixa pra reconstruir a nossa união. Mexer na brasa, açoitando fogo, pra aquecer de novo a nossa paixão. A gente tá perdendo muito tempo, assim na base do sol, você, você for. Eu te convido pra tentar de novo, em nome desse amor. Se separando um do outro vai ser igual a sofrer. Se pra nós dois ganhar vai ser melhor, somar eu e você. Ainda temos tanto pra viver. Dividindo o coração da gente é que vai perder. Se separando um do outro vai ser igual a sofrer. Se pra nós dois ganhar vai ser melhor, somar eu e você. Se ainda temos tanto pra viver. Dividindo o coração da gente é que vai Juara. Ouvi falar que você tá de namorado novo, mas é só passatempo pra não ficar sozinha, porque seu coração bate por outro cara que sou eu. Eu também soube que você até andou chorando e se maldizendo, o que estou fazendo?